O nosso tema hoje, desigualdades sociais. Todo mundo já se perguntou, né, sobre as desigualdades, por que existem. É uma das questões existenciais do ser humano, se refere a isso. E é dessa forma que nós buscamos entender esse complexo que é a vida, que nos coloca diversas situações para refletir. Desigualdade social, a gente poderia simplesmente dizer que ela é causada por questões econômicas, porque sem a questão econômica, nós muitas vezes não temos acesso a algumas coisas que outros têm. Coisas, necessidades básicas do ser humano, como alimentação, moradia, vestuário, acesso à educação, e assim vai, várias outras. Mas, por que que existe tanta diferença no nosso mundo? Quando nós olhamos apenas aqui ao nosso redor, nós já vemos muita diferença. E por meios de comunicação que nos trazem informações distantes, nós vemos que é muito maior essa diferença. Nós moramos ou habitamos um planeta de provas e expiações. Já sabemos disso. E essa categoria planetária, ela agrega espíritos de diferentes níveis. Todos nós temos a nossa bagagem, as nossas experiências, que agregam em nós diferentes em relação a outros. Isso não significa dizer que por termos alguns recursos somos melhores do que outros. Não é essa a questão. A questão é entendermos o significado da desigualdade. Eu falei da questão econômica, se nós pegássemos, isso aí já foi feito alguns estudos sobre isso, e dividíssemos a riqueza igualmente sobre todos, em questão de pouco tempo, voltaria a ser como é hoje. Pelas habilidades que nós temos de gerir as questões. Então, também não é esse o ponto. A questão é mais profunda. Nessa questão evolutiva, nós nos deparamos várias vezes com essas questões. E muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim: onde está Deus? Por que que Deus não resolve esse problema? Se nós somos todos filhos dele, criados de forma igual, por que que ele não resolve isso e deixa tudo em melhor situação? É um questionamento, né? Quando nós falamos de Deus, nós dizemos assim: Deus, entre outras coisas, é bom e é justo. Mas onde é que está a bondade dele se nós olhamos e não enxergamos? Onde está a bondade de Deus numa questão tão desigual e tão diferente? A gente pode pensar assim, ou melhor, raciocinar. Hoje nós estamos numa posição X, vida. No nosso passado, nós sabemos que éramos piores do que somos hoje. Estamos no nosso melhor momento, evolutivo falando. Ou seja, erramos muito lá atrás. Lá atrás. Se Deus não fosse bom, ele teria dito assim: está eliminado, não serve, não presta, não adianta. Mas ele não faz isso. Ele nos dá uma nova oportunidade, uma nova encarnação. Através de uma nova encarnação, nós nos defrontamos com situações para que a gente consiga aprender e evoluir. E ele é tão bom que numa nova encarnação, ele coloca junto conosco todas as questões, poderíamos dizer assim, para nos favorecer, para nos auxiliar nesse processo de aprendizado. Nós não somos largados, não viemos sozinhos. Tudo conspira para que a gente consiga aprender e entender. Então, ali, tem muita bondade, tem muito amor, mas e a justiça? Porque ele está só me dando uma oportunidade, mas eu vim sem nada. Então, onde está a justiça? Aí as nossas comparações são sempre dentro daquilo que nós entendemos. Nós não conseguimos ampliar quando nós não sabemos. Então a gente questiona dentro da nossa concepção. Onde está a justiça? Aí teve um irmão nosso que disse: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a gente vai andando de acordo com aquilo que a gente está trazendo. A gente vai ampliando de acordo com aquilo que a gente consegue. E lá numa historinha que ele contou, na época que ele esteve aqui, na parábola dos talentos, numa única frase ele diz assim, que a cada um foi dado segundo as suas capacidades. Porque se nós não tivermos capacidade, nós recebemos e não sabemos o que fazer, ou simplesmente deixamos de lado. Não frutifica. Então está tudo certo. De uma certa forma, está tudo certo. Somos nós que temos que, dentro daquilo que nós estamos tendo a oportunidade nesse momento, de fazer o melhor. Não de reclamar, de questionar por quê, porque a gente perde muito tempo e não muda. Porque tudo aquilo que nós fazemos faz parte da nossa concepção, do nosso entendimento, do nosso conceito mental. A gente se move dentro daquilo. E num outro momento nos disseram assim ainda, que a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. Se nós olhamos tudo ao nosso redor e achamos que não tem jeito, então nós não temos fé para acreditar naquelas palavras que nos foram ditas. Porque ele fala que esse mundo aqui é uma das moradas, é passageiro. Nós estamos aqui fazendo uma aula e que nós vamos para séries mais avançadas à medida que nós vamos aprendendo. Se nós não tivermos esperança de acreditar que sim, existe um futuro melhor, nós não nos movimentamos para isso. Nós não trabalhamos a questão do que está ao nosso alcance em termos de transformação, principalmente a interna. Por isso que tem que ter fé para poder ter esperança. E ele fala da caridade. Porque nesse momento, quando eu solidifico a minha fé numa questão sólida, básica e que tem sustentação, eu entendo qual é a proposta e a partir disso eu começo a manifestar os meus atributos de uma forma ampla. A gente chama isso de caridade. Mesmo que a gente tenha ainda um entendimento distorcido da palavra, mas é fazer para fora. E quando a gente faz isso, essa desigualdade, ela começa a sumir. Porque nós temos desigualdade até dentro das nossas famílias. Não tem aquele que é um pouquinho mais esperto, mais rápido, mais ágil, com mais disposição, e tem um outro que é menos. E como é que a gente faz se não for com amor para auxiliar aquele que menos consegue aprender, se a vida é aprendizado? E nós estamos no meio desse caminho. Nós estamos aprendendo e estamos ensinando a todo momento. Nós estamos sendo auxiliados e estamos auxiliando. A gente só precisa fazer isso com mais ênfase, com mais vontade, com mais entendimento dessa possibilidade e desse dever que a gente tem. Porque é um dever. Nós estamos inseridos num mundo de desigualdades para que nós façamos a nossa parte. E aí a gente não vai mais perguntar por que Deus não modifica isso. Porque Ele fez a cada um de nós. Ele nos deu essa oportunidade, esse dom de auxiliar, de aprender, de ensinar, que é um dom. E parece muito subjetivo tudo isso, mas ao longo da nossa vida, e boa parte de nós aqui presentes já temos um bom tempo nessa vida, quantas pessoas passaram por ela e doaram alguma coisa dela para nós, para sermos quem nós somos, aprendermos? Muitas pessoas, algumas que a gente não lembra nem o nome, porque foram várias, e muitas faz muito tempo. A gente lembra dos professores, quantos passaram na nossa vida? Alguns a gente não aprendeu, mas por culpa do aluno, que não estava ainda preparado para fazer esse aprendizado. Então, numa nova oportunidade, vai ter de novo a lição. Não tem problema, Deus é bom. Ele vai nos dar uma nova oportunidade. Vai de novo. Vamos te dar um outro professor, talvez que consiga te ensinar aquilo que tu não entendeu na outra vez. Vai de novo. Talvez com algum recurso a menos. Porque talvez quando tu tinha muito, tu te perdeu, tu não quis aprender. Tu quis só brincar. Foi para a escola pelo recreio. E é uma grande perda de tempo quando a gente faz isso. Então, as desigualdades fazem parte desse planeta. Fazem parte. Mas quando a gente se dispõe a amenizar, a gente não vai resolver, mas a gente pode amenizar. E a gente já fez isso com muitas pessoas. Muitos já fizeram com nós. Isso diminui esse impacto que acaba tendo numa sociedade. Começa dentro de casa, pequenininho, como eu disse, e pode ser ampliado, de acordo com a nossa vontade. Então, para a gente pensar, tudo está escrito nesse livro aqui, para quem quiser procurar.